影分身の術。 Essa puta no continha que ele multiplica grana. Cash vem toda semana. Pra me alcançar, corre uma maratona. Solta uma plancha, eu te deixo na lua. Ele nem consegue me alcançar, mano, eu me sinto Saturno. Ele sente o rap vibe, sua linha Saturno. King King King é como que se fala mesmo. Quer prender hard, liga o fone na label. Esses comédias são mais do mesmo. Ele sinto do corpo é do Dead. Paga o jeans que a party pega full. 2024 eu lanço Maybell. Ela sabe que eu tenho sal, só que vocês entrar na track é hit de lei. Como o jogo eu faço, o clima fica quente. Essa parte assim é derrete. Ele fala, mas quer ser meu best. A namorada dele tem um push. Ela é doidinha pra sentar no poste. Fala de crime, mas você é um bolso. Desculpa, tô vomitando muitas barras. Acho que eu não mastiguei direito hoje. Esses haters seguem só função da barra. Eu olho e só digo fuck. Cê sabe, se é pra falar merda, mando bem. Mas acabou, liga o plug, pergunta se aquela tem. Ganja bala, 12 pontos, fico longe da cocaine. Rasgo grana na mordida, parecendo um Pac-Man. Mas estiloso que vocês até compraram na Shein. Minha bala já saiu do cano antes que você saque. E se chegar na madrugada, não atendo ninguém. Tô devorando algumas bundas, parecendo sendo crack. Cês tão ligado mesmo que eu só falo bosta quando eu sou chamado invocado pra aparecer no Sandro Lewis. Ela senta com a taça nas costas, meu corpo nem tem resposta. Essa cadela que abatou o chip do Mewi. É, oh, mano, esse beat é demais. Eu faço o que cês não faz. Você quer rima, você quer gol, joga na conta do pai. Medalha mesmo esse line. Só quero os verdadeiros com meu nome. Os falsos vão vir junto com a grana da Nike. Ela já mandou mensagem que é fumado verde. Logo ela tão rosa Bart. Tomando Martin e Marte. Carteira gorda Gilbert. Que eu morro de infarte. Vamos gurtar essa hut. Rabbit, eu aprendi com sapos do monte me pouco. Quer tanta vadia do meu corpo da desgosto. Quando a bunda me disse que eu era muito maldoso. Deve ser porque eu ando com o bonde dos cachorros. Que eu tô tipo curirim portando a Glock 18. Puta me pergunta qual que foi do volume do meu pulso. Toda garota que eu fico parece tá na gatura. Só tipo um momento mais e vou embora igual o Zoro. Olha, fatia me confundiu com lendário. Caixa tremendo, sabe que o beat é do Marcia nós tem. Eles tão se perguntando como é que não é mantém. Como o cash multiplica, eu também não sei. Ué. Se tu quer fazer dinheiro, vou ligar o J.